Portanto, eu tenho que começar um bocadinho antes. Um, dois, um, dois, três. Segunda-feira trabalhei de olhos fechados. Na terça-feira acordei impaciente. Na quarta-feira vi meus braços revoltados. Na quinta-feira lutei com a minha gente. Na sexta-feira soube que ia continuar. No sábado fui à feira do lugar. Mais uma corrida, mais uma viagem. Fim de semana é para ganhar coragem. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, meninos e meninas. Muito boa noite, manoês e joaquinas. Enfim, boa noite, gente de todas as cores, feitinhos e medidas. E perdoem-me, as pessoas ficaram esquecidas. Boa noite, amigos, companheiros, camaradas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. Somos tantos a não ter quase nada, com os poucos que têm quase tudo. Nada vale protestar, o melhor ainda é ser mudo. Isto diz de um gabinete quem acha que o castete é melhor das soluções para resolver situações delicadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. E o que é certo é que os que têm quase tudo devem tudo aos que têm muito pouco. Fechem bem esses ouvidos, que o melhor ainda é ser moco. Isto diz paternalmente quem acha que é ponto assente, que isto nunca vai mudar, que o melhor é começar a apanhar. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 151ª emissão de Quotas de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos dar continuidade à série de programas centrada em estilos musicais. Ou seja, até março, previsivelmente, as quadras irão ser não temporais, mas sobretudo estilísticas. Cada emissão não terá em atenção a ordem cronológica, mas sim o género musical. E, para dar continuidade à ideia inicial de quadras de música, a maioria considerável das melodias que iremos escutar, hoje será inclusive a totalidade, será portuguesa. Na semana passada, coincidindo com a emissão número 50, procedeu-se à exceção, ao escutando apenas canções estrangeiras dentro do estilo rock. Hoje, centremo-nos na voz de Sérgio Godinho, considerado pela nossa equipa um dos melhores compositores da história do repertório luso. Iniciamos com A Vida é Feita de Pequenos Nadas e, em mais uma corrida, mais uma viagem, transportemo-nos para uma balada que aconselha uma mulher a se pôr em guarda. Escutemos Balada da Rita. Disseram-me um dia, Rita, põe-te em guarda, aviso-te, a vida é dura, põe-te em guarda, cerra os dois punhos e andou, põe-te em guarda. Eu disse adeus à desdita e lancei mãos à aventura, ainda aqui está quem falou. Galguei caminhos de ferro, põe-te em guarda, palmilhei ruas à fome, põe-te em guarda, dormi em bancos à chuva, põe-te em guarda, e a solidão não erra, se eu chamá-lo o seu nome, vai que nem uma luva. Andei com homens de faca, põe-te em guarda, vivi com homens safados, põe-te em guarda, morei com homens de briga, põe-te em guarda, uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados, o coveiro que o diga. Coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu. Coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu canada. E um dia de tanto andar, põe-te em guarda,

pois sou uma bó, pois sou uma bó, pois sou uma bó, pois sou uma bó. Passai mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Pois sou-me atento, hoje sou-me atento, hoje sou-me atento, hoje sou-me atento, portanto, hoje sou-me a pouco. E com um brilhozinho nos olhos, tentamos saber para lá do que muito se amou. Quem éramos nós, quem queríamos ser e quais as esperanças que a vida roubou. Olhei de longe e mirei de perto, que quem não vê caras não vê corações. Com brilhozinho nos olhos guardei um amigo, que é coisa que vale milhões. Brilhozinho nos olhos guardei um amigo, que é coisa que vale milhões. O que é que foi que ele disse, o que é que foi que ele disse? Hoje sou-me a pouco, hoje sou-me a pouco, hoje sou-me a pouco, hoje sou-me a pouco, hoje sou-me a pouco, hoje sou-me a pouco, hoje sou-me a pouco, hoje sou-me a pouco. Passai mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje sou-me atento, hoje sou-me atento, hoje sou-me atento, hoje sou-me atento, portanto, hoje sou-me a pouco. Depois do único excerto de concerto, aos contemos o único dueto deste espaço, no qual cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. São algumas das palavras pronunciadas por Sérgio Godinho e Zeca Baleiro na melodia Coro das Velhas. E aí eu pelo conselho de caminha, quando vi sentada ao sol uma velhinha, curioso uma conversa em tabuleiro, como se diz nos romances que eu cacei. Chamo-me a dozinda, diz, tenho já os meus 84 anos feitos há mês e meio, se a memória não me falha. Mas ainda vou durar uns anos, Deus me valha. Com esta austeridade, meu senhor, nem sequer dá pra ir desta pra melhor. Chumberás tão por um preço do outro mundo, dá pra desistir de ser um moribundo. Rabugido, não, senhor, eu hei de desta para melhor. Mas falo pelos que eu cá deixo, não é por mim que eu me queixo, não é por mim que eu me queixo. Oh, Prisbela, oh, Felizmina, oh, Adelaide, oh, Amelinha, oh, Maria Berta, oh, Zumirinha, vamos cantar o Coro das Velhas. Vamos nessa. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Não sei ler nem escrever, mas não me rolo. Saca-te a caneta, lhes faz calo. E é só assinar os pares e decretos, para nos dar a ler a nós analfabetos. De saúde eu tenho para dar e vender, não preciso de um ministro para ter. Tudo o que ele anda a ver se me pode dar, pode ir ele para o hospital em meu lugar. Enquanto apertar os cintos, sinto muito, filosofem os que sabem lá do assunto. Mas com esta cinturinha tão delgada, ainda posso ser de muitos namorada. Abugente, eu não, senhor, eu edito desta para melhor. Mas falo pelos que cá deixo, não é por mim que eu me queixo, não é por mim que eu me queixo. Oh, Feliz Bela, oh, Feliz Mina, oh, Vaida, oh, Amelinha, oh, Maria Berta, oh, Zumirinho, vamos cantar o Coro das Velhas. Simbora. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Se a morte me farrica mesmo assim, me apartar das outras velhas logo a mim, Diga ao diabo, não temo ao que me fio. Eu conheci piores infernos do que o teu. E se a morte me afarrica mesmo assim, me apartar das outras velhas logo a mim. Diga ao diabo, não te temo ao que me fio. Eu conheci piores infernos do que o teu. Rebugente não, senhor, eu hei de desta para melhor. Mas falo pelos que eu cá deixo, não é por mim que eu me queixo, não é por mim que eu me queixo. Oh, Frisbela! Oh, Felizmina! Oh, Daida! Oh, Amelinha! Oh, Zé Cabaleiro! Oh, Sérgio Godinho! Vamos cantar o Coro das Velhas! Diga lá! Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cas vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cas vai andando... Um cenário de guerra aproxima-se na próxima canção. Uma produção que já entrou na lista de preferências musicais do nosso estimado diretor Carlos Bonaparte, num outro bloco da Rádio Antena Web. Escutemos Domingo no Mundo. Acorda, rapaz, o dia rompe através do sonho escuro. Abriga o teu corpo de 11 anos, tens que trabalhar no duro. No ano passado, neste tempo, ainda andavas tu na escola. Mas a família cresce e tu és rijo, e aqui ninguém pede esmola. Hoje vais ser homem por quase 9 horas, sabes lá das horas. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo, e tudo volta certo nem que por um segundo. Fogo de artifício se veria, se fosse assim para sempre um dia. Cuidado, atenção, é proibido fazê-lo, me risco de explosão. É proibido fazer um risco de explosão. Carregas canudos em caixotes, fazes fogos de artifício. Misturas a pólvora às estrelas, o arco-íris ao bulício. Se chega o fiscal, faz-te de tolo. Estás ali porque até gostas. Deixa o patrão dar-te o envelope e ficas logo grande, apostas. Hoje vais crescer para lá do teu tamanho. Cansaço é tamanho. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo, e tudo vai estar certo nem que por um segundo. O fogo de artifício explodiria, se fosse assim para sempre um dia. É proibido fazer um risco de explosão. Cuidado, atenção. É proibido fazer um risco de explosão. Cuidado com o manuseamento, não te enganas tu também. Olhas de soslaio, tipo ao lado, três dedos a menos tem. Paras para o almoço e a sucata, ver revistas de homens grandes. Vais ter que acender o teu cigarro, nem que pelos as te mandes. Ah, como é difícil saber do amor, eu sei lá o que é o amor. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo, tudo vai estar certo nem que por um segundo. O fogo de artifício explodiria, se tu me amasses algum. É proibido fazer um risco de explosão. Cuidado, atenção. É proibido fazer um risco de explosão. Cuidado, atenção. É proibido fazer um risco de explosão. Cuidado, atenção. Fazer um risco de explosão.

Talvina era da rua como outros são do campo. Sua cama era um caixote sem paredes nem tampo. Sua janela uma ponte que dizia assim: dentro das minhas cidades já não sei quem é ladrão. Se um que anda fora de gradas, se outro que está na prisão. Calvina só gostava era de andar pela cidade, a semear desacatos e a colher tempestade, a meter-se com ricaços a dizer assim: você que passa de carro, ferra aqui a ver se eu deixo, venha cá que eu já o agarro, dou-lhe um pontapé no queixo. Eu durmo sozinho à noite, vou dormir à beira-ria, à noite, com o curado com o frio, à noite, à noite, à noite, à noite, à noite. Talvina já cansada de viver sem ninguém, a não ser de vez em quando a mãos de vai e vem. Pois eu não sou no jornal a dizer assim: mulher desembaraçada, quer viver com uma alta irmã, de quem não seja criada, de quem não seja mamã. Talvina já sabia que não ia encontrar nenhum príncipe encantado, nenhum lobo do mar, só alguém com quem pudesse dizer assim: o amor já não é cego, abre os olhinhos à gente, faz lutar com mais apego a quem quer vida diferente. O seu homem encontrou à noite, a dormir à beira-ria, à noite, a calcurado com o frio, à noite, à noite, à noite, à noite, à noite. Centremo-nos seguidamente no reino animal, dono da casa, da galinha e da cozinha. O galo é o patrão, na melodia intitulada O Galo é o Dono dos Ovos. O galo é o dono da casa, a galinha da cozinha, ou se porta direitinha, ou apanha com asa. Que o galo é o dono da casa, que o galo é o dono da casa. O galo canta de galo, a galinha cacareja, e o pintainho deseja o fim de tanto badalo. E o galo canta de galo, e o galo canta de galo. O galo come fazão, a galinha é quem o assa, e o pobre do pinto passa, passa uma fome de cão. E o galo come fazão, e o galo come fazão. O galo é o dono dos ovos, a galinha é quem os bota, e o pinto é compatriota da miséria de outros povos. Que o galo é o dono dos ovos, e o galo é o dono dos ovos. Por mais que cante de galo, o galo está a dar o berro, é que nem com mão de ferro faz do pinto seu vassalo. Por mais que cante de galo, por mais que cante de galo, anda amarelado o galo como a gema que o pariu. O sol nunca lhe sorriu, quanto ao pinto é um regalo. Não há sol que... Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Foi uma frase que certamente ficou retida na memória de milhares de portugueses e que se tornou célebre numa faixa interpretada por Sérgio Godinho. A penúltima canção é, desta feita, O Primeiro Dia.